Mackenzie. Acompanhe tudo no mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Boa noite, querido ouvinte! Está no ar mais um Arquibancada Mac nesta quarta-feira, 1 de junho de 2016, cheio de informações e debates para vocês. Aqui quem fala é Pedro Rocha, seu apresentador de hoje. Este programa tem apoio do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico e do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E para dar início a este bate-bola no Arquibancada Mac, temos à minha frente ele, Frederico Nunes. Boa noite, Fred, qual é seu destaque? Boa noite, Pedro. O meu destaque vai para o Santos, que vem para o Clássico hoje com uma nova formação. Jogão que está por vir entre Corinthians e Santos em Itaquera. Do lado do Fred, ele, Pedro Bassi. Fala, Bassola, qual é seu destaque? Boa noite, querido ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Clássico hoje de Sport Santa Cruz, lá na Arruda. E esse jogo promete. Santa Cruz Esporte agitando o Pernambuco com o clássico local. Do lado de Pedro Vasselli, Coba. Boa noite, Coba. Qual é seu destaque? Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai pro jogo Figueirense-São Paulo, que acontece hoje às 9h45, um jogaço aí no Orlando Scarpelli, São Paulo em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Temos também uma presença feminina hoje na bancada. Boa noite, Isadora. Qual é seu destaque, Isa? Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai pro Palmeiras, que joga amanhã contra o Grêmio. Tava faltando uma voz feminina nessa bancada, né, pessoal? E pra terminar a bancada de hoje, ele, Marcos Veloso. A fera. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. O meu destaque vai pro clássico entre Corinthians e Santos. E o Corinthians promete uma vitória hoje. Então, e casa cheia, né? E casa cheia. E casa cheia, muitos jogos interessantes que vão acontecer nesta quinta rodada do Campeonato Brasileiro. E pra começar nosso debate, solta o hino do Timão, Flavião. E como é dia de clássico em Itaquera, Flavião, solta o hino do Peixe. Santos, Santos, agora quem dá bola é o Santos. Santos. O Santos é o novo campeão. Glorioso alvinegro. Jogão em Itaquera, Corinthians e Santos às 9 horas. Marcos Veloso, sua visão do clássico do Corinthians. Eu acredito que o Corinthians é favorito pelo fato do Santos ter muitos desfalques e pelo fator casa. A torcida do Corinthians sempre é um a mais para o Corinthians conseguir as vitórias e hoje promete ser a mesma coisa. A torcida faz em peso, buscando vitória em clássico, ainda mais contra o Santos, que é um time que costuma dificultar a vida do Corinthians. Hoje, com os desfalques na seleção, o Corinthians tem que ir para cima e promete uma vitória, até porque o Tite tem o elenco todo à disposição. Eu tô com você, Marcos. Corinthians é favorito no jogo de hoje. Mas eu acho que esse favoritismo é mais pela ausência dos craques da Vila Belmiro, que é o Gabigol e o Lucas Lima, que estão na seleção. Porque se não fosse por isso, eu acho que até o Santos levaria uma certa vantagem, porque vinha apresentando um futebol melhor. Corinthians ainda não encaixou, e depois da saída da Libertadores, não conseguiu acalmar o ânimo, não conseguiu encaixar a equipe direito. Mas eu acho que o Corinthians é favorito sim hoje, com esses desfalques, e pelo fator de jogar em casa também, com o apoio da torcida na Arena Itaquera. Eu concordo com tudo que o pessoal aqui da bancada falou, mas eu acho que mesmo assim vai ser um jogo difícil. O Santos pode endurecer o jogo e eu acho que vai ser um jogão de qualquer forma. Pode falar. Não, eu também acho que o Corinthians entra favorito hoje por conta dos destaques do Santos, mas eu acho que o Corinthians também não pode achar que já tá ganho já, porque clássico a gente sabe como é. Muitas vezes a gente vê um clássico que tem um time muito superior ao outro e mesmo assim é um jogo amarrado, e eu acho que hoje pode ser um jogo assim também, até porque o Santos vai mudar um pouco a formação pro jogo de hoje e a torcida já tá cobrando, então tá na hora dos jogadores já começar a dar uma resposta imediata, porque senão pode ficar tarde depois. Como mesmo o Fred disse no destaque e retomou agora, Dorival Júnior deve propor um novo esquema, uma nova variação tática para esse jogo em Itaquera. Então, Fred, sua visão no clássico, você acha que tá na hora do Dorival mexer no time? É, eu acho que na verdade já passou da hora, porque o Dorival vem jogando com a formação santista da mesma maneira que ele jogava quando estava com os craques no time. E eu acho que isso é um erro, porque o Santos joga em velocidade, em transição. Só que você jogar em velocidade de transição quando você tem o Lucas Lima armando o jogo e um Gabigol pelas pontas e o Ricardo Oliveira centralizado é muito mais simples. E como ele tá sem esses três jogadores, eu acho que já tava na hora dele puxar um time um pouquinho mais para trás, dar uma segurada, cadenciar mais a bola, porque também jogar em velocidade com as peças de reposições que o Santos tem não tava sendo muito, muito útil. É, e o Santos, ele vem de derrota na Vila, uma coisa que não acontecia há muito tempo, Fred. Nove meses. Desde que o Dorival chegou, não é? Desde que o Dorival chegou, primeira derrota. É, e hoje precisa também mostrar serviço, mesmo jogando fora de casa a gente sabe que o Santos não é tão poderoso assim, mas é um time, continua sendo um time perigoso. E o Corinthians vem se acertando com o Tite nas últimas rodadas, já tá no G4 do Campeonato Brasileiro e é isso, eu acredito que o Corinthians é favorito, mas o Santos é um time, não é um time a ser descartado ainda num clássico. Mas eu fiquei com uma curiosidade, essa modificação na formação... vai ser feita pela ausência dos jogadores que estão na seleção e pela contusão do Ricardo Oliveira, ou vocês acham que essa modificação vai ser feita pela falta de entrosamento, pela falta do bom jogo que vinha sendo? A modificação vai sendo feita porque o Santos não vinha apresentando bom futebol e ele vai testar o Ronaldo Mendes no meio campo de titular hoje, porque quem estava entrando não estava dando conta do recado e ele vai tentar essa formação mais defensiva. E como o Marcos bem falou, o Santos teve a primeira derrota na Vila Belmiro desde que o Dorival chegou na última rodada, mas o que mais chamou a atenção do jogo não foi a derrota do Santos, porque perder em casa, tá, beleza que o Santos é muito forte na Vila Belmiro, só que perder em casa uma hora ia acontecer, como o Thiago Maia disse ontem no Globo Esporte. A gente sabia que uma hora a gente ia perder em casa, tudo bem, o problema é que o Santos não só perdeu no Internacional, o Santos perdeu e foi dominado pelo Inter durante o jogo todo, e nenhum time, não é muito comum a gente ver o Santos ser dominado na Vila Belmiro, quase nenhum time consegue isso, e foi assim contra o Inter, então eu acho que o que mais chamou a atenção foi isso, e por isso que a torcida do Santos já tá cobrando e já espera uma melhora em breve. Bom, eu concordo com toda a bancada, eu acho que o Corinthians vai ser campeão, porque o Santos não teve um bom desempenho no jogo domingo, como o Fred estava falando aqui, perdeu de 1-0 para o Internacional, e essa é a minha opinião. Algumas notícias do Santos, o Vecchio já foi à Vila Belmiro, mas ainda não assinou um contrato, assim como o Yuri, que parece... Vai fazer exames médicos agora pra assinar. Sim, teve o fim do impasse, já está próximo de assinar. Uma curiosidade dessa partida é como o Marquinhos Gabriel irá jogar, lembrando que ele atuava pelo Santos e agora está atuando pelo Corinthians. E a provável escalação do Santos, Fred me ajuda caso esteja errada, Vanderlei, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, David Braz e Zeca, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno, aí é a grande dúvida. Ou Ronaldo Mendes, ou Longini. Ronaldo Mendes, porque o Longini, a torcida... Só o Dorival gosta do Longini, a torcida do Santos... Você pode ver nas redes sociais, é só xingamento pro Longini, e eu concordo com esses torcedores, porque o Longini é muito ruim. E no ataque, Paulinho e Joel, que não é o Cruel. Acho que é o ataque dela, né? É o Cruel? Não, o Cruel tá jogando em outro time. Ideal, né? Ideal seria Ricardo Ideal Oliveira. Pro momento, ideal pro é momento. É o ideal que o Santos tem à disposição. Então. E o provável Corinthians para esse jogão... Walter no gol, Fagner, Felipe, Wilson e Wendel na defesa, Bruno Henrique, Christian... Nossa, Bruno Henrique e Christian. O Christian tá de Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto, Guilherme e Luciano, Lucigol, vocês que preferem. Marquinhos, bom, Gabriel que vai enfrentar a sua antiga equipe. A lei então, do ex, pode rolar assunto hoje. Pôr no cartola que acho que vai dar bom. E o Tite insiste no Bruno Henrique, né? Já em mas agora tá com o Christian. Em outros programas eu já tinha falado o que eu acho dele. Não tem uma visão muito positiva. Só que ele tá jogando no momento na posição do Elias. Segundo volante, ele não tem tanta responsabilidade da marcação. E mesmo assim, ele continua... Ele vem melhorando as atuações dele, só que continua pecando em passe bobo, chute torto e... Passe bobo, chute torto, toque bobo. Então. Muita displicência, então, né, Marcos? Não marca direito. Mesmo sendo segundo volante, ele ainda tem que marcar menos. E vale lembrar que o Camacho pode estrear hoje. O Camacho pode estrear, no lugar dele seria... O Tite tem boas opções pro lugar do Bruno. O Camacho que jogou, então, a final contra o Santos, certo? Jogou. Isso aí. Jogou e foi pode estrear hoje. Foi o maior passador do Campeonato Paulista. E ao contrário do Tite, que o Marcola falou que insiste no Bruno Henrique, o Dorival é ao contrário. Ele não coloca o Maxi Rolon pra jogar. Ele parece que não tem alguma coisa contra o jogador, não sei o quê. Não confia ainda. Mas o Dorival, o Maxi Rolon já chegou meio contestado pelo Dorival, porque foi uma contratação que ele não pediu pra diretoria. A diretoria simplesmente foi lá, contratou, chegou o jogador, ele não entendeu muito, mas resolveu, lógico, integrar ele ao elenco. Mas eu acho que já passou da hora de pelo menos testar o jogador, porque quando o Dorival coloca ele para jogar 5, 10 minutos, ele sempre dá uma resposta mais positiva do que o jogador que ele entra para substituir. Então eu acho que contando com a falta do Gabigol, falta do Lucas Lima, tem que pôr o Maxi Rolon para jogar, porque eu acho que ele é mais jogador que o Paulinho, inclusive, que vai jogar hoje. Paulinho que já demonstrou um pouco do seu futebol na equipe do Santos. Não, então, o Paulinho ele não tem sido um mau jogador pro Santos. Ele, quando ele entra, ele sempre consegue fazer uma coisa ou outra ali, dar uma melhorada no time. Só que eu acho que tem que testar o Maxi Rolon. Vai testar o Ronaldo Mendes, eu também acho certo. Eu gosto do Ronaldo Mendes. Acho que é uma hora oportunidade. Mas tem que testar. Tem que dar a oportunidade. Agora é a hora certa. Tá faltando jogador, tem que botar. O Paulinho teve um ótimo momento no Flamengo e ele não foi aquele jogador ainda no Santos. Outras notícias. O futebol ele tem até. O Paulinho? Futebol a gente sabe que ele tem, só que no Santos ele não mostrou. Eu não sou lá Paulinho muito ex-Flamengo, fã. Certo? Isso, é escuro. Não sou lá muito fã do Paulinho. Mas outras notícias também do Timão é que o Corinthians conquistou a Copa do Brasil Sub-17. O que foi, Marcos? Fala do André. Calma, tá chegando. Eu acho que o Marcos não gosta muito do André. Não mesmo. O André que tá sendo muito criticado pela torcida corintiana já falou que não tá muito satisfeito, então pode estar retornando ao esporte. Marcos, é uma perda? Nenhuma. Uma contratação. Eu levo ele lá pro Nordeste, se ele quiser. Paga passagem. Pago passagem, levo. Opa. Ele, diferente do Wagner Love, dá um exemplo do Wagner Love, porque era um jogador que estava numa situação semelhante a dele no campeonato do ano passado. O Wagner Love foi muito contestado pela torcida e ele procurou treinar, melhorar seu condicionamento físico e foi o jogador que todo mundo viu que ele foi no final do campeonato. Mas o Wagner Love já tinha provado o valor dele anteriormente, então a gente sabia que tinha potencial. O André não se dá bem com crítica, ele não tem vontade nenhuma mais de jogar, a torcida começa a criticar ele não tenta, igual outros jogadores, se redimir, tentam melhorar, ele não tem a mínima vontade de fazer isso e ele tá querendo voltar pro esporte, fazer igual o Diego Souza fez e tomara que aconteça. Parece que ele aceita as críticas e resolve parar. Fica na zona de conforto. Ele acha que ele não merece essa crítica porque foi o Corinthians que quis contratar ele e não foi ele que pediu pra vir. Então, bom, o certo era ele chamar a responsabilidade pra ele. Ele veste a camisa 9 do Corinthians. Ele tá, né, vestindo, Nada mais, nada menos que a camisa 9 do Corinthians. O jogador tem que usar a crítica pra se motivar e não pra... Com certeza. Cair de rendimento, igual o André aconteceu com o André. Tem jogador que melhor, o Wagner Love, se ele continuasse no Corinthians, ele seria titular, com certeza. Seria um dos melhores atacantes do Brasil. E não, por quê? Calma, Marcos. Não seria? Você tem certeza? Absoluto. Vou falar. É porque ele ele pegou, ele absorveu as críticas e conseguiu melhorar. Ele tinha uma explosão, depois num momento fazia gol todo jogo. Só que o André era diferente, então volta pro esporte, seja feliz e não vai deixar saudade. Então você acha que o ciclo dele no Corinthians encerrou? Não começou. Nem começou. Gostei, agora. Aliás, camisa 9. Agora valorizei. Tá faltando, não começou. Tá faltando camisa 9 no Brasil, aliás, né? Porque se a gente pegar pra analisar, o artilheiro do Brasileirão do ano passado foi o Ricardo Oliveira, que tem 35 anos, e o artilheiro do Brasileirão atualmente é o Grafite, que tem 37. Grande fase do Grafite. Ou seja, cadê os camisas 9 do Brasileirão? Não tem nenhum no momento. E o Fred também já tá com 33, se não me engano, 34. E os atacantes que estão chamando a atenção, mas aqui no Brasil normalmente são estrangeiros. O Prato, o Caleri. Camisa 9, isso é reflete na seleção brasileira, né? A seleção brasileira também não tem um grande camisa 9. Então, deixa eu ver. Ainda não definiu o seu camisa 9, né? Fala do totalmente. Gabigol, novo camisa 9, titular da seleção. Um outro buchiche que surgiu lá na Vila Belmiro é em caso de derrota do Santos para o Corinthians, se o Dorival já teria seu emprego ameaçado. Eu acho grande besteira. Acho que não. Besteira. Mas Fred. Não, eu também acho uma grande besteira, mas como eu já disse sobre o Longuinho nas redes sociais, que a torcida comenta, eu já tô lendo vários comentários, fora Dorival, já deu, que não sei o que lá. Eu, se eu fosse o presidente do Santos, eu manteria o Dorival, até porque ele já vem fazendo um bom trabalho. Ele, esse ano é lógico que o Santos não tá jogando igual jogou no segundo semestre do ano passado, desde quando ele chegou. Mas eu acho que isso é questão de tempo. Eu acho que o time precisa de mais um tempinho para se reentrosar, voltar os craques da equipe, para que assim o Santos volte a caminhar nos eixos. Eu concordo com o Fred, até porque o Dorival já teve uma passagem antes pelo Santos, demonstrou um bom trabalho. Eu acho que é muito, muito cedo ainda para dizer adeus ao Dorival. Acho que ele tem um trabalho a mostrar ainda mais com a volta dos seus atletas principais. Então, atenção, cartoleiros. Não, que atenção. Não, atenção, cartoleiros. Então, Corinthians e Santos em Itaquera. Palpites, Marcos Guilherme, fala o seu. Corinthians 2-0. Fred? 1-0, Corinthians. Ô, Fred! Ih, Fred! Pedro Bassi. 2-0, Corinthians. Coba. Gol de Marquinhos Gabriel e gol de Giovanni Augusto. Só porque você tem a cartola. 1-0, Corinthians, eu acho. Isa? 1-0, Corinthians. E aí, Flavião, você quer soltar o seu? Flavião, eu que tenho que ser imparcial aqui. Você pode falar. O que aconteceu com você? Bom, o meu palpite é... meu palpite é 2-0, Corinthians. Então, santistas, corintianos, fiquem ligados. Corinthians e Santos, hoje, 9 horas, em Itaquera. Agora vamos mudar um pouco de foco, um jogo um pouquinho mais tarde. Flavião, solta o hino do Tricolor. São Paulo, após a vitória no Clássico contra o Palmeiras no domingo passado por 1-0, sai para pegar o Figueirense no Orlando Scarpelli em Florianópolis em busca de mais um triunfo e se aproximar ainda mais do G4 e, por que não, do primeiro colocado. É, para esse jogo contra o Figueirense, a provável escalação do São Paulo deve ser Denis no gol, Bruno, Lucão, que deve substituir Maicon, Lugano e Matheus Reis, Thiago Mendes, Wesley, Kelvin ou Auro, Ganso e Centurion, Allan Kardec na frente. E aí, o que vocês esperam aí desse jogão entre Figueirense e São Paulo? Ah, eu acho que vai ser também um jogo meio difícil, se tratando que vai ser fora de casa, o São Paulo com alguns desfalques pontuais, como o Maicon. Eu acho que... Caleri tá fora também. Tá fora. Então eu acho que vai ser muito difícil também. Mas eu acredito que o São Paulo consiga uma vitória bem apertada, ou se não um empate. Eu acho que o São Paulo pode sair com resultado positivo por conta da fragilidade do Figueirense, porque se a gente analisar esse time do São Paulo aí com essa zaga Lugano e o Lucão, é de se preocupar muito o torcedor do São Paulo. E além disso, o Allan Kardec na frente, que não para de perder gol. E o Bruno na lateral, que não é sabe a avenida, cruzar. Avenida, ou Bruno. Ou seja, o São Paulo vem com um time aí todo quebrado, só que o time do Figueirense é muito fraco. E tem só o Rafael Moura jogando lá, que tem feito os gols, inclusive. Mas eu acho que tá muito fragilizado esse time do Figueirense. Acho que vai ser um jogo bem morno, na verdade. Acho que não vai ter aquele cara de zero. Não vai ter aquela pressão. Aquele jogo feio. Eu concordo com o que o Fred falou. O São Paulo pode se dar bem pela fragilidade do Figueirense, porque se pega um time mais de meio de tabela pra cima, com essa defesa, os quatro jogadores da defesa e o Denis, eu acho que teria muita dificuldade. Denis à parte. Uma coisa que o Balsa falou foi que ele tá vendo o time do São Paulo muito aguerrido, com um espírito muito bom durante os jogos. Ele mesmo falou, o jogador que para, sai. Vocês acham que esse está sendo o grande triunfo do São Paulo? Um time com mais raça, mais vontade do que técnica? Eu acho que sim. Depois que o Balsa entrou e começou a colocar sua filosofia de jogo, parece que os jogadores do São Paulo estão realmente correndo bem mais, dando bem mais raça. Não tem bola perdida e dividida sempre, eles estão indo na bola. Então eu acho que é muito por conta disso, assim, porque taticamente melhorou também, só que não foi tudo. Parece que a atitude dos jogadores melhorou. Ainda mais depois que todo mundo desacreditava da equipe de São Paulo, que achavam que não ia passar nem da fase de grupos, e depois acabou passando as oitavas, as quartas de finais agora, do Atlético. Eu acho que o São Paulo tem time, tem camisa e tem jogador pra se dar bem no campeonato e na Libertadores também. A postura do São Paulo, ela melhorou muito. Ele, o ano passado, até o começo desse ano, vocês viram os jogadores que tomavam, o São Paulo tomava um gol e baixava a cabeça, um não falava com o outro em campo, saía de campo cada um para um lado. Hoje, Teve um caso na derrota agora, pro, na vitória contra o Palmeiras, que mesmo em vitória o Maicon saiu discutindo com o Rogério, né? Discutindo com o Rogério numa vitória, porque teve coisas ali que poderiam ter prejudicado a vitória. Então, é um elenco mais unido, é um elenco que se importa mais com o resultado, e o Bauza conseguiu recuperar esses jogadores e dar uma motivação para eles, que é o que não estava tendo. É, para mim, o maior sinal de que teve essa melhora foi o Michel Bastos. Que ele fazia biquinho quando era trocado, sempre era mole, não sei o quê. Agora, com o Bauza, ele tá extremamente raçudo, tá outro jogador. É, eu acho que o Bauza conseguiu dar o famoso espírito argentino pra equipe. Eu acho que o São Paulo tá sabendo jogar Libertadores e, além disso, a classificação na Libertadores deu um gás pra esse time aí, que começou a acreditar mais. Parecia que faltava confiança pro São Paulo. O São Paulo, que nem o Marcos disse, tomava gol e baixava a cabeça. Parecia que o São Paulo era aquele time que, se começasse ganhando, pode ser que conseguisse a vitória. Mas se começasse perdendo, era previsível. Era um time que não ia conseguir virar a partida e tal. E agora já não é mais assim. O time já tá com uma outra postura, uma outra mentalidade, tá dando certo até o momento. E como o Marcos falou, é um grande jogo pro São Paulo vencer, porque o Figueirense tem 3 pontos apenas na competição, é o 17º colocado, então é uma boa oportunidade do São Paulo vencer fora de casa. Fala, Kuba. E então, o Ganso é um dos maiores exemplos disso tudo que a gente tá falando. Ele é a figura do São Paulo, que era um jogador que tava sem motivação nenhuma. E o Bauza nenhuma, já citou que quer ver então, ele na seleção. E agora, com o Bauza, ele vem em grande fase e pode voltar à seleção e ser o 10 que o Brasil tanto precisa. O único fator pró-Figueirense nesse jogo, na minha opinião, é por jogar em casa, que pode ter, sei lá, pelo menos um apoio da torcida, e o atacante Rafael Moura, que é um atacante... Você escalou no cartão. É um atacante de qualidade, a gente não pode negar, sabe fazer gol. Mas... E ainda mais com a zaga do São Paulo, que está bem fragilizada. Eu acho que são os únicos dois fatores pro Figueirense. Aliás, falaram do Ganso, inclusive eu gostaria de ver ele na seleção. Eu, como técnico da seleção, eu daria pelo menos uma oportunidade para ele. Como torcedor da seleção também. É, então, eu queria dar uma oportunidade para um jogador da qualidade dele, que a gente sabe da qualidade de passe, da visão de jogo. Eu acho que eu gostaria de ver um Felipe Coutinho e um Ganso ali no meio campo, armando o jogo, para ver o que, ia dar. Eu acho que tá na hora de dar oportunidade pro Ganso. Já há quanto tempo que ele não é convocado, e ele foi convocado para pré-lista e cortado novamente. Então, eu acho que não faz sentido essas escolhas que o Dunga faz. O Dunga, ele faz muitas escolhas equivocadas. O Lucas, que voltou agora ele foi convocado, né? Demorou, ele então, teve que machucar a gente pra ele vir. O Lucas é um dos melhores jogadores do Brasil na Europa em geral, e ele não vinha sendo convocado, era jogador machucado, ele chamava outro, nunca lembrava. E nas convocações que ele teve, ele acabou se machucando, não tava dando sorte, mas ele tá de volta, e o Dunga tem que começar a trazer os grandes talentos do Brasil, não para a Olimpíada, Copa América, mas começar a pensar em Copa do Mundo. É, e aliás, ele trouxe... Que não vai ser o Dunga, né? Não. Tomara que não seja torcer. Mas teve problemas de lesões na seleção, e ao invés dele ir buscar jogadores que estão brilhando na Europa, ele foi atrás do Kaká, mais uma vez. Qual o sentido de convocar o Kaká? Porque se o Kaká fosse convocado pra jogar, tudo bem, porque a gente sabe da qualidade do Kaká, mas o Kaká nem joga, que nem ele jogou contra o Panamá porque era amistoso, mas eu tenho certeza que na Copa América ele não vai nem entrar, porque nas últimas convocações ele ia só pra compor elenco, pra ajudar nos conselhos, pra experiência, mas eu acho que não faz sentido, tá na hora de começar a renovar a seleção e trazer mais gente nova que tá brilhando na Europa. É, não custava convocar o Ganso pra jogar contra o Panamá, pelo menos isso. É, lógico. Uma chance dessa, né? E, ou pra jogar essa Copa América, tá sem o Neymar, tá o time meio assim, chama o Ganso, vamos ver o que dá. E peraí, que a Isa tem um destaque pra falar de São Paulo, fala aí. Olha, o São Paulo conquistou o quarto lugar no ranking de sócio-torcedor, porque é o que o Bassi falou, né? Ninguém tava acreditando no São Paulo na Libertadores, e agora tá indo aí pra semifinal, e eu acho que hoje a vitória é pro São Paulo. É, então, como a Isa falou, São Paulo alcançou 100 mil sócios. É o fator Libertadores, sem dúvida nenhuma. É o quarto maior do Brasil, atrás apenas do Corinthians, que tá em primeiro com 128 mil, Palmeiras com 126, Internacional, que tá há mó tempão, com 112 mil. Mas então esse é o São Paulo que enfrenta o Figueirense lá no Orlando Scarpelli. Palpites, Marcos. 1-0 Figueirense, gol de Rafael Moura. Fred. 1-0 São Paulo. Bassi. 1-1. Coba. 1-0 São Paulo. Isa. 1-0 São Paulo. Eu também acho que esse jogo não vai ser dos melhores, então vai ser 1-1. Então esse é o Tricolor jogando às 9h45 em busca de mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Mas agora vamos falar do outro grande paulista que joga amanhã. Então, Flavião, solta o hino do Palmeiras. Lado sujo, jovem verde, imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda. O Palmeiras enfrenta o Grêmio amanhã no Pacaembu às 9 horas da noite, tentando mais uma vitória dentro de casa. Jogo difícil. Lembrando que no campeonato, em 4 jogos, o Palmeiras venceu 2 em casa e perdeu as 2 fora. E o provável Palmeiras para esse jogo deve ser Fernando Praz, cata muito, Tietê, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto, ou Egídio, o Egídio é dúvida ainda, Jean e Matheus Salles, Gabriel Jesus, Moisés, Dudu e Alexandro. Aí a dúvida é se o Roger Guedes joga no lugar do Alexandro e o Gabriel Jesus vai de centroavante. Então, ainda é um mistério nesse Palmeiras que enfrenta o Grêmio. Fred, o que você acha desse jogo? Eu acho que, como eu já disse hoje mais cedo, eu acho que é jogo difícil pro Palmeiras. O Grêmio tem se mostrado ser um time muito qualificado, tá em segundo lugar do campeonato, ainda não sofreu gols. Apesar que hoje tá sem seu goleiro titular, né? O Marcelo Groi foi convocado aí pra seleção. Então eu acho que o Palmeiras vai ter essa pequena vantagem, mas eu acho que o jogo vai ser amarrado, vai ser jogo truncado. E se o Palmeiras não tiver uma boa atuação, o Grêmio pode chegar lá fora de casa e conseguir os 3 pontos do mesmo jeito. Olha, apesar do Grêmio ele ainda não ter sofrido gol, o Palmeiras ele tem um histórico de vitória em cima do Grêmio, né? Aí eu não sei como vai ser, mas... O Palmeiras tem cerco de vitória contra a maioria dos times. O Palmeiras, nesse campeonato, pelo menos, está se mostrando muito forte em casa. Teve uma vitória, a vitória na primeira rodada goleada, e contra o Fluminense surpreendeu, jogou muito bem. Só que fora vem jogando mal, que não é o caso de hoje. Mas você acha que o fator ser no Pacaembu muda esse fator casa do Palmeiras ou não? Eu acho que não, porque eu acredito que a torcida vá comparecer em peso, sendo no Pacaembu, sendo no Allianz, então eu acho que isso não interfere. O que pode interferir no bom desempenho do Palmeiras é o jogo bem, taticamente, bem planejado do Grêmio, porque é um time que veio na arena e conseguiu o empate 0-0 com o Corinthians, o que não é pra qualquer um também, e... Mas pode, o time que não sofreu gols ainda, mas pode ser que o Palmeiras dê sorte por culpa do Groi, que era um dos responsáveis. O Jeromel deve ser o melhor zagueiro do Brasil em atividade aqui no Brasil, mas o Groi estava segurando muito bem as pontas lá e eu acredito que é um ponto bom pro Palmeiras. O Groi que foi pra seleção. Então, eu acho que o Pacaembu pode ser um fator negativo pro Palmeiras. Eu acho que, inclusive, a torcida, eu não vejo que a torcida vai colar da mesma maneira que tá acostumada. Tá acostumada a colar no Allianz. Então, eu acho que o fator Pacaembu pode equilibrar um pouquinho mais a partida. Fala, Bassi. Eu acho que esse jogo, sempre jogando contra o Grêmio, todas as equipes brasileiras, acho que é bem difícil enfrentar a equipe do Grêmio. Ainda mais que chegou bem no campeonato. Como o Marcos disse, veio aqui em Itaquera, empatou com a equipe do Corinthians. Acho que pode ser um jogo bem complicado. O Palmeiras vai ter que armar bem o seu jogo. Precisa contar com a sua torcida e, claro, precisa jogar bem e ir pra cima do Grêmio. Porque se ficar atrás, dependendo da sua defesa e deixar o Grêmio atacar, acho que pode se complicar ainda mais. Eu acredito sim que o Palmeiras vai conquistar a vitória hoje. Vai amanhã, surpreender. Né? Amanhã. Vai surpreender muita gente, mas o fator do estádio ser outro, não acredito que não vai interferir. Se a torcida for em peso, eles conseguem inflar os jogadores. E o Cuca tem uma maneira de jogar em casa muito interessante. Eu acredito que ele não vai mudar essa maneira pelo adversário ser o Grêmio. Eu acho que por conta do retrospecto do Grêmio, jogando fora de casa, armando bem o jogo, eu acho que o Palmeiras não consegue a vitória, mas eu acho que vai ser outro jogo duro também. E outra coisa, o Zé Roberto na lateral, o Cuca tinha que repensar isso daí, porque ele já não é um jogador que aguenta ficar na lateral pelo menos 90 minutos. Não tem mais 20 anos. Aliás, não tem. A organização do Grêmio não só fora de casa, como o Koba disse, eu acho que tanto fora quanto em casa, o Grêmio é uma equipe muito organizada, é muito bem treinada pelo Roger. Desde quando ele chegou, ele vem fazendo um trabalho maravilhoso. O Grêmio não foi mais longe na Libertadores, eu também não entendi porquê, eu esperava mais, inclusive. O Grêmio também não dá pra falar que foi mal, porque o Grêmio só pegou pedreira durante toda a competição. Mas o Grêmio tem tudo para fazer um campeonato brasileiro muito bom até o final, brigar ali por Libertadores, G4. E eu acho que o jogo tá com cara de empate, na minha opinião. Uma outra notícia do Palmeiras, você ia falar, Isa? Não? É que o Palmeiras perdeu a final do Mundial, sub-17 para o Real Madrid, vencia no fim, até 3 minutos do fim, quando sofreu empate, e acabou perdendo nos pênaltis, mas aí uma... Vale falar parabéns, então, para a garotada do Palmeiras, que conseguiu chegar na final do Mundial. Eu não diria decepção, acho que eles fizeram uma grande campanha, e são garotos que devem trazer bons frutos para esse time do Palmeiras. Então esse é o Palmeiras que vai enfrentar o Grêmio. Acho que amanhã provavelmente deve falar mais com a escalação divulgada do Cuca, também a escalação do Grêmio. Então, Marcos, já que a gente não vai estar aqui amanhã, provavelmente fala aí seu palpite. 2-1 Palmeiras. 1-1. 2-2. 1-1. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, ou com a vitória do Palmeiras 1-1, 1-0, ou empate com 1-1. É, eu acho que o Palmeiras vai ser um jogo também bem complicado, mas acho que o Gabriel Jesus vai resolver a parada, acho que vai ser 3-1 pro Palmeiras. Palmeiras 9 pontos rumo ao título brasileiro. Mas então amanhã teremos muito mais sobre esse jogão. Vocês já querem ir pro intervalo? Ou vocês já querem passar pelo Campeonato Brasileiro? Vai pro intervalo. Tá bom, Marcos precisa ir no banheiro. Então vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. We'll be right back. aí, eu arredondo o meu aqui. Estamos de volta, querido ouvinte. Já deu tempo de você tomar a sua aguinha, voltar aí pro sofá para acompanhar mais um tempo de Arquibancada MAC. Vamos dar uma passada geral no Campeonato Brasileiro Série B e Série A. Na Série B já estamos com a quinta rodada decidida. O Ceará venceu o Goiás por 2-1 jogando no Castelão. O Bahia empatou em casa com o Náutico 0-0 na Fonte Nova. O Sampaio Correia empatou no Maranhão com o Bragantino 0-0 também. O CRB foi até o Serra Dourada e venceu o Vila Nova por 2-1. O Brasil de Pelotas, surpreendendo nesse início de campeonato, venceu o Papão da Curuzu Paysandu por 1-0 jogando em casa. Londrina 1, Paraná 1, clássico local. Criciúma 1, Avaí 0. Oeste 1, Vasco 1. Vasco não está mais 100% na competição. E o Oeste, que está com parceria com o Audax. Luverdense 3, Atlético Goianiense 2. Luverdense jogando em casa. E o último jogo da rodada, Tupi 1, Joinville 2, lá em Minas Gerais. O G4 está configurado com Vasco em primeiro, Atlético Goianiense em segundo, Brasil de Pelotas em terceiro e Criciúma em quarto. Um detalhe curioso da rodada de ontem foi que o Vasco empatou a primeira, mas o Vasco fez um gol com 20 segundos de partida. Saiu no meio campo, a bola já sobrou pro Nenê, que fez um golaço. Nenê jogando Aliás, muito. O Nenê sempre jogou muito. Quando ele foi voltar pro Brasil, times grandes, o Santos pensou em contratar, o Palmeiras, e o Vasco conseguiu ele, tá se dando bem. Eu acho que o Santos tá muito arrependido de não ter conseguido. Falando em Nenê, o artilheiro da Série B é ele mesmo, com 8 gols. Cara, 8 gols tá em 5 jogos. Muito, ele tá jogando muito. Ontem ele fez um golaço mais uma vez. E foi assim no Campeonato Carioca também, né? Jogou foi. Muito. E no G4, no Z4, por enquanto, Bragantino, Tupi, Vila Nova e Sampaio Corrêa. Acho que o legal dessa Série B, o Vasco deve liderar com muita facilidade, vai passear. Acho que um destaque positivo é o Brasil de Pelotas. Começou muito bem o campeonato. Acho que o Bahia também pode chegar. Não sei, o Criciúma deve chegar. O Oeste, com essa parceria agora com o Fernando Diniz, talvez também consiga alguns resultados. Vamos ver. Tá com o time do... O Oeste tá jogando com o time do Audax mesmo. O Oeste, mais ou menos, a zaga. É. A zaga toda do Audax, o ataque era o do Oeste mesmo, com o Mazinho, com o outro do Palmeiras, que esqueci o nome, que era do Ricardo Bueno. Uhum. Só que eles não estão conseguindo... Eles não estão conseguindo trocar passes igual o Audax trocava no Campeonato Paulista. Na defesa, sim, você vê um entrosamento entre as zagas, só que o ataque tem um pouco de dificuldade. Preciso de tempo pra impor essa filosofia aí, mas tenho certeza que o Fernando Diniz vai conseguir mais uma vez esse êxito. Se ele tiver tempo. Essa foi a Série B, que tem a sua sexta rodada no final da semana. Mas indo para a Série A, outros jogos desta quinta rodada. O Internacional, quando você estiver ouvindo esse programa, estará recebendo o Atlético Paranaense no Beira-Rio, tentando manter sua liderança junto com seu rival Grêmio. Inter e Atlético Paranaense, o que vocês acham? O Inter tem tudo para manter, né, a liderança. O Atlético Paranaense, apesar de vir pro brasileiro, é campeão paranaense, com sobras, aliás. Não começou bem a competição, e ao contrário do Inter, que foi campeão gaúcho e segue na caminhada rumo ao G4, pelo menos, liderando aí por enquanto. Eu acredito que o Internacional não vai ter dificuldades. Acredito tanto nisso que o meu cartola tem 6 jogadores do Inter. Então ferrou, viu? Então, filhão. E o Atlético Paranaense teve um início muito ruim no campeonato. E o Inter, eu acredito que não vai fazer resistência alguma. Só tem uns palpites aí, Internacional, Atlético Paranaense. 3-0, Inter com 2 gols do Rodrigo. 2-0, Inter. O Inter é mais time que o Atlético Paranaense, ainda mais jogando dentro de casa. 3-1, Inter. Coba. Aí eu diria 2-0, Inter. 2-0, Inter. Se a Isa falou 2-0, Inter, então será 2-0, Inter. Eu também acho isso, 2-0, Inter. Corinthians e Santos, já falamos. Curitiba e Chapecoense no Dorival Brito em Curitiba. Marcos Guilherme. Não é no Couto Pereira, não, né? Não, no Dorival Brito. Deixa com o pai, que tá comandando. Deixa com o pai. Chefe é chefe. Solta, Marcos. 1-0, Coxa Branca. Bas? 1-1. 1-0, Coxa também. Isa? 1-1. Eu também acho que vai ser 1-1. Santa Cruz e Sport no Arruda, às 9 horas. Esse eu acho que vai ser um jogo muito interessante. Jogaço, o Sport, que é o lanterna da competição, ainda não conseguiu vencer no campeonato. Osvaldo de Oliveira já está balançando. Santa Cruz voando baixo em terceiro lugar. Marcos Guilherme. É nessas que você muda o panorama da sua expectativa no campeonato. Eu acredito que o Sport vai surpreender. 1-0. Gol do Diego Souza. Vai jogar? Vai. Gol do Diego Souza. Vai, Fred. 2-0, Santinha. É, você, Marcos, você disse que vai precisar reverter essa situação quanto antes, mas eu acho bem difícil. Você jogando, acha que não vai ser dessa vez? Jogando na casa do Santa. O Arruda. Mas é em jogo assim que você volta. Vai lotar o Arruda. O Arruda vai lotar, vai em peso. Vai, Grafite vai jogar, tá escalado. E você vai também. E eu acho, vai que, ser? Acho que vai dar Santa Cruz. É. Santa Cruz 3-1. Vai, ah, como? Eu acho que vai ser 2-0 Santa, Grafite e Keno, hein? Acho que 1-0 Santa. Eu acho bom. Eu acho que esse jogo vai ser 2-1 pro Santa Cruz. Sport vai ter que remar mais um pouquinho no Campeonato Brasileiro pra conseguir a primeira vitória. Esse jogo, eu acho que vai ter o pior público do campeonato. Pior público disparado. No Mané Garrincha, às 9h45 da noite, Botafogo e Cruzeiro. Marcos. O Botafogo... Eu, por jogar em casa, deveria acreditar que o Botafogo vai conseguir a vitória, mas eu não consigo. Então, Cruzeiro 2-0. Aliás, estamos falando de dois times que não costumam colocar torcedor nenhum no estádio, jogando em Brasília, então nem se fale, mas vai ser 1-0 pro Botafogo. É, o Marcos falou jogando em casa, mas o Botafogo não vai estar em casa. O jogo é vai o ser... mandante. Tudo tá. Bem, o jogo vai ser em Brasília, mas... É, mano, o Botafogo escolheu jogar no Bom, em Brasília. Sem torcida alguma... Não, vai ter não, torcida. Vai ter torcida. Bom, o Botafogo que escolheu. Você acha que só quem torce o Botafogo mora no Rio? Você acha que é só no Rio de Janeiro? Enfim, acho que são duas equipes desacreditadas aí nesse campeonato. É, jogo direto não lá tem, embaixo. Não tem grandes ambições, pelo menos por enquanto. Não vem mostrando grande futebol. Não mostraram futebol no, nos estaduais. Acho que 0-0 vai ser um jogo horrível. E com o público bom ou com o público ruim? Público péssimo também. 10 mil torcedores no máximo. Nossa, falou bem, mano. 10 mil, pô, bastante até pra esse jogo. Tá bom 10 mil pro jogo. Vai, no máximo, no máximo, no máximo. Fala, Cuba. Eu acho que vai ser um show de horror também, mas vai ser 1-0 Cruzeiro. Eu chuto 1-0 Cruzeiro também. Eu chuto nesse jogo, quer dizer, chuto não, né? Falo e acerto. 2-1 Botafogo. E acho que o Botafogo vai vencer mais um, meu Cruzeiro vai continuar na zona. Esse jogo vai ser bom. 9h45 no Independência, Atlético Mineiro e Fluminense. Marcos. Bom jogo. Estreia do Robinho, né, no Campeonato Brasileiro. Ah, então já começou. Fala aí, o que você acha desse jogo? Robinho vai estrear no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. Vai. É, do outro lado... Ele falou isso porque hoje ele foi escalar o cartão e viu ele que o tá Robinho... sabendo de tudo hoje. E viu que o Robinho não tava nem valorizado, nem... Vale. Mas do outro lado tem nada mais, nada menos que o... Dom Fredola. O Fred. Fredola. É, o Fredola vai sair daqui e já vai lá jogar, vestir a camisa do Fluminense. Acho que vai ser um jogo bem interessante, sim. As duas equipes vêm mostrando um bom trabalho. O Fluminense nem tanto, mas vem crescendo aí na competição. E acho que tem tudo pra ser um grande jogo. Palpite? Palpite. Tô esperando. O jogo de muitos gols, 3-3. Porra. Jogaço! Tão louco. E aí, Marcos, pode falar. 2-0 Atlético. Não quer nem dar um pitaco do que vai acontecer no jogo? Não, eu acho que o Atlético ainda não tá na sua melhor forma. Tá com o Marcelo Oliveira. Marcelo Oliveira chegou agora já de uma passagem considerada ruim no Palmeiras. Robinho e Fred deixam dele, né? Será? Quem ou sabe? Não? Eu acho que o Fred não. Acho que não. O Robinho deixa, o Fred não. E aí, Fred? Falando em você? 2-1, Fluminense. Você vai meter caixa hoje? Vou meter duas caixas, só que o Yuri, que eu tenho no Cartola, vai meter um pro Galo também. E aí, Cuba? Eu acho que vai ser 2-1 pro Atlético, se tratando lá do Independência. Concordo com o Cuba, 2-1 Atlético. Bom, eu vou concordar com o meu mano Fred, acho que vai ser 2-1 Fluminense, falou na lata. Outro jogo, Figueirense e São Paulo, já falamos. Amanhã, agora os jogos de quinta, hein? Jogos de quinta, os palpites têm que ser bons. Ah, deixa o palpite pra amanhã, então. Não, você não quer não, falar? Não, a gente não vai estar aqui. Então todo mundo fala. Então vai, vamos falar, então. É, América Mineiro e Ponte Preta jogar. Também no Independência. E aí, o América Mineiro vai conseguir sua primeira vitória ou não? Vai. Até porque eu tenho 4 do América. Caramba, é o resto do meu time. O time é... Então, ele tem 6 do Inter, 4 então, do América, 5 do Corinthians. Por isso que ele tá em último na liga lá da nossa sala. Meu Deus do céu. Não, tem 4, 6 e o técnico do Corinthians. Então fala o seu palpite. Eu acredito que o América consiga a primeira vitória do campeonato 2-0. 2-0 América? Boa. E aí, Fred? 0-0. 1-0 América. Acho que 1-0 América também. É, 1-0 América. Eu acho que esse jogo vai ser... A Ponte só pronta pra cá, né? O América foi campeão mineiro, gente. Eu acho que vai ser 2-1 pro América e o nosso amigo Givanildo vai conseguir sua primeira vitória. No Raulino de Oliveira, esse jogo promete, hein? Jogaço, velho. Flamengo e Vitória. Marcos, você vai fazer esse jogo? É. Vai fazer esse jogo? Então não, fala não aí. Sei se eu vou. Então fala aí, vou seu palpite um pra essa brincadeira aí. O Vitória é um time muito ruim. Mas tem o só que... Então. E ganhou do Corinthians. Só que, eu não sei como. Porque o Corinthians é pior ainda. O Sport, ele parece que se fortalece muito nos 20 minutos finais o de jogo. O Sport não vai jogar. O Sport não, o Vitória. Nos 20 minutos finais de jogo. E... Mas eu acredito que o Flamengo vença sem dificuldade. Então ah, então você tem reparado então nesses jogos do Vitória? Eu fiz dois jogos do Vitória. Ah, tá. Vai, manezão. Vai. Tá bom. Vai, pebaço. Hoje o Flamengão vai tirar a barriga da miséria. Show de gols. Não, do amanhã, Guerreiro. Amanhã. Show de gols, 1-0. Gol do Cirino. E o Alan Patrick? Assistência. 100 mas, pontos, pera, no cartão. Vai tirar a barriga da miséria e vai ser 1-0? É. Não, porque Flamengo é Flamengo. É goleada, é. E aí, Bassi, quanto vai ser esse jogo? 2-2. 2-2? Golzinho de Guerreiro. E aí, Koba? Acho que vai ser 1-1 bem triste. 1-0, Flamengo. Lembrando que o Flamengo o tá nessa... Não vai nem jogar. É, o Guerreiro tá na seleção. Lembrando que o Flamengo tá nessa crise toda, mas tá em quinto lugar com 7 pontos. Então eu acho que esse jogo vai ser 3-1 pro Flamengo. E o outro jogo da noite, já falamos e muito, Palmeiras e Grêmio. Eu já falei quanto vai ser 3-1 Palmeiras. Então esse é o Campeonato Brasileiro, lembrando que o artilheiro da competição é o Grafite, com 6 gols, Chiesa em segundo com 4. Tocar no Grafite que é gol. É isso aí, hoje esse Pac vai meter também. É, Rafael Moura com 3, Luan 3, Bruno Rangel 3. E por aí vai, eu acho que essa rodada no Campeonato Brasileiro algum jogador aí promete. Que você não mencionou pode surpreender nesse campeonato, você acha, Pedro Rocha? Como assim? Algum jogador de alguma das equipes do Brasileirão, você acha que pode vir a surpreender? De qualquer equipe? Só sim. 32 times. Eu acho que esse é o campeonato. Eu acho 20. Que esse é o campeonato do Gabriel Jesus. Mas eu acho que alguns jogadores no Santa Cruz, como por exemplo o atacante Keno, estão surpreendendo positivamente. Perfeito. Respondida a sua pergunta? Respondida. Você quer responder também, Marcos? Não, eu acho que tem jogador que... O Robinho vai estrear agora, pode ser um dos novos do campeonato. Mas... Não dá pra falar ainda um jogador. O Camacho, que ainda estreia é cedo, pelo, né? Pode estrear pelo Corinthians, também pode surpreender. Pô, vamos viajar então nesse Campeonato Brasileiro, vai? Deixa eu ver aqui. Vocês querem ir pra Série C? Vocês querem saber o que tá acontecendo pra Euro. Na Série C? Euro. É, podemos ir pra Euro também. Mas enquanto isso, fala aí, vai, Fred. Você acha que algum grande jogador pode se destacar no Campeonato Brasileiro? Não, acho que não. Não? Não, eu acho que o time do Atlético tem tudo pra melhorar o rendimento, né? Até porque o Atlético caiu na Libertadores e tem feito partidas ruins, perdeu em casa há poucas rodadas atrás aí, acho que tomou 3-0, inclusive, se não me engano, eu sei que o Atlético perdeu em casa, coisa que não acontecia já fazia um tempinho, e o Atlético tem um time muito qualificado, só que até agora não mostrou nada. Então eu acho que o Cazares, que o Atlético tem, é um ótimo jogador, ele joga muito, ele domina muito bem a bola. Então eu acho que ele pode ser um jogador aí que pode brilhar no Brasileirão. E o Cruzeiro, você acha que dançou mesmo esse campeonato? Pra mim brigar? O Cruzeiro briga pra não cair. Pode ser. Você também acha, Koba? Eu acredito que não chega tanto, não. Vai ficar não, acho que briga tabela. Pra não cair, mas não cai. Eu acho que vai ser aquela briga assim, vai ficar 4 pontinhos na frente da zona de abaixamento. Antes de falarmos um pouco, mudar de esporte, falar um pouco de NBA, já que hoje temos especialistas no assunto, vamos dar um giro aí pela Europa. Agora é legal essa fase da Europa, porque o que acontece de negociação... A Juventus... E aí, Flávio, quer pôr uma musiquinha pra gente ir pra Europa ou não precisa? Europa, desembarcamos aqui com algumas das novidades. A Juventus tá numas boas negociações aí com os times espanhóis. Com o Real Madrid, eles estão querendo uma troca, o Morata pode... Tá ficando no próprio Real Madrid, ele é emprestado da Juventus. Em troca, a Juventus pediu o Isco. Então é uma troca que talvez seja boa para os dois lados, mas eu acho que melhor para a Juventus, porque eu acredito que o Benzema seja mais jogador que o Morata. Olho na Juventus, viu? E o Isco melhor jogador que o Morata também. Vou falar que sim. A cada ano que passa a Juventus cresce de produção, eu acho que a Juventus pode vir a brigar novamente por um título. E a Juventus se reforçando com times, com jogadores assim que não são extraordinários, bons jogadores. E na Juventus parece que eles crescem ainda mais de nível. Acho que o Isco seria uma grande contratação. Porém, o Real Madrid parece querer o Pogba também. Aí é, a perda aí, né? Do Pogba... Pensando na permanência do Pogba, é. Pra Juventus vir a brigar por uma Champions League. Tem que ser a prioridade, deve ser... Joga muito. Falando... Sim, a prioridade das vezes deve ser manter o Pogba, com certeza. Falando ainda mais da nossa velha senhora, o Daniel Alves também é outro jogador... Cotado, muito provavelmente muito vai provável, e aí que seria um reforço maior assim pra até Juventus, até porque o setor do lado direito da Juventus aí, o lateral é o mais fraco da equipe na minha opinião, porque o lateral esquerdo tem o Evra, e quando o Evra não joga tem o Alexandre que tá sim. jogando muita bola sim. Na Juventus e, mas eu acho que a grande possível transferência que deve agitar o mercado europeu é que o Barcelona decidiu aposta total no Marquinhos do PSG. O Barcelona parece que tá a fim de pagar quanto que for necessário para conseguir o Marquinhos. Então, acho que pode estar tendo um caminhão de dinheiro aí pro PSG. O que vocês acham da contratação do Marquinhos? O Barcelona já investiu no Marquinhos, já tentou a contratação dele em outras temporadas. Ele é um jogador que sempre teve muito potencial e nunca teve a chance de mostrar esse potencial todo. No Paris, ele não é titular. Reserva do Davi Luiz. Então, alguém me explica um negócio desse. E o Barcelona precisa de zagueiro. Então eu acredito que vai ser bom negócio pra todo mundo. Até porque o Barcelona usa muito Mascherano de zagueiro. E eu, particularmente, não gosto nem um pouco. Acho, até porque nem tamanho ele tem pra ser eu zagueiro. Eu acho que mais Marquinhos volante. Ia ser uma boa aposta pro Barcelona. Seria um teste de fogo pra ele também, que nunca foi titular absoluto num grande time da Europa. Mas eu acho que ele vai corresponder. Eu também acho. E é um jogador de pouca idade também, né? Pode vir muita render pouca muito. Idade. Um zagueiro pode render muita muito. Bola. É, é o provável zagueiro da seleção brasileira na próxima Copa. Pra mim já seria já um então, dos titulares. Então, eu concordo, ele tem uma saída de bola muito boa, ele é seguro. Ele não é um zagueiro chamado zagueiro alto, mas ele é um zagueiro muito rápido, ele bom posicionamento. Às vezes ele joga de lateral, às vezes no Paris. Ué, vale lembrar o Maldini, que era zagueiro e lateral também, sim. Assim como o Marquinhos. Continuando o giro na Espanha, o Real Madrid, não dá pra falar que vai ser a melhor transferência, porque daí o Real Madrid já responde à altura. Jornal espanhol coloca Lewandowski e Alaba na rota do Real Madrid. Nossa. Bom. E além disso, do Lewandowski e do Alaba, o Aubameyang também é o time que ele sonha jogar, é o Real Madrid. Ele já falou, inclusive, que o avô dele, ou o pai, se não me engano, sempre sonhou em ver ele vestindo a camisa do Real Madrid. Mas o Real Madrid, eu não sei se foi atrás ainda, mas de qualquer forma, o Lewandowski... Mas você acha o Lewandowski mais jogador que o Benzema e o Alaba mais jogador que o Marcelo? Ambos. Eu os acho dois são melhores do que... Eu acho que... Eu gosto muito do Marcelo, mas o Alaba é muito... O Alaba é um monstro. O Lewandowski chega pra colocar o ataque do Real Madrid no nível... Não no nível do ataque do Barcelona, mas bem mais próximo do que com o Benzema. Eu acho que equilibra bem. Então, o Lewandowski e Cristiano Ronaldo. Ah, não. Acho que não dá pra comparar. Cristiano Ronaldo e Messi, comparada. Bale e Neymar. E não. Você tá falando... Lewandowski e Suárez. Não, mas eu ainda prefiro o MSN. Não, eu também lógico, prefiro. Só que daí eu acho que já dá pra começar a comparar. Eu acho que o Lewandowski se aproxima muito mais do Suárez do que o Benzema. Porque eu acho que o Bale destoa um pouco. E o Alaba, ele é um jogador que tem muito a evoluir, muito mais que o Marcelo. O Bale é bem menos jogador do que o Neymar. Eu também acho. O Messi joga mais Cristiano Ronaldo, na minha opinião, pelo menos. No momento, pelo menos. Pegando aí um trem indo lá pra Inglaterra, cotado no Manchester United de José Mourinho, adivinha quem? Ibrahimovic. Olhando é fácil. Ibrahimovic pode estar indo pra Premier League pra defender os Reds. Mas ele chegou a falar que ele não joga de sexta-feira. Os Red Devils, porque se for só os Reds, é o Liverpool. Boa, Fred. Ele chegou a falar que não joga de quinta-feira. Que o Manchester United tá na Europa League. Ele falou que não joga de quinta-feira por esse motivo. É dia de balada, né, mano? O Manchester United tá na Europa League e queria a contratação dele. E ele deu uma declaração falando que quinta ele não joga, que são os jogos da Europa League. Mas vocês acham que o Ibrahimovic ainda tem bola pra Premier League? Eu acho que ele tem bola pra Champions League e o Manchester United não tá na Champions League. Sinceramente, concordo com o Marcos. Acho que o Ibra tem total lenha futebol, tem total futebol aí pra pintar isso aí lá, de repente no Barcelona, enfim, eu acho que no Manchester United, eu acho que no Barcelona que ele não futebol. Pisa. Acho não, tem no mais Barcelona, futebol, no Barcelona mais. Ele não pisa. Mas a verdade mais, é que a grande contratação do Manchester United pra essa temporada foi ter renovado com o Rashford, lá, sim, o jovem joga muito. Destaque, joga muito. E o Mourinho pediu pro Rooney permissão para ele poder contratar uma grande estrela pro United, porque o Rooney é meio que o presidente, o remanescente. Uma ótima notícia pro Chelsea, já tem em mãos uma proposta da China por 144 milhões no John Terry. John Terry ainda arrecadando 144 milhões pro Chelsea. É muito dinheiro, é muito nome. Ele é ídolo, mas cá entre nós. Com uma proposta com esse dessa, dinheiro. 144. Não, ele até ainda joga bem, só que com uma proposta dessa, um jogador da idade dele, como que vai recusar? Dá o sumiço. Não. Não, não, eu tem. Já ia vender. Eu também. E aí o que agora estamos aguardando é o mercado do Manchester City com o Guardiola. Ainda não saiu da casinha. Com ansiedade. Com ansiedade. Eu tô bem ansioso para saber quem o Guardiola vai levar. Mas Guardiola então, essa... e Mourinho no maior clássico de Manchester. Sim. Essas foram as notícias do futebol europeu. Ainda antes de ir para a NBA, um breve destaque do Roland Garros que está acontecendo na França. Marcelo Melo e Van Dodig conseguiram vencer mais uma e foram para a semifinal, podendo conquistar o bid Roland Garros. E o Soares avançou nas duplas mistas. É, os brasileiros nas duplas são muito bons, né? Muito. Mas então, esse foi o destaque do tênis. Agora vamos falar um pouco de NBA, porque hoje a bancada tá cheia de especialistas. Boa, Flávio. Tem uma atleta, inclusive. Garoto. NBA! Solta a frase pelo Fredão. Amanhã, então, primeiro jogo das finals. As finais da NBA, primeiro jogo em Oakland, estádio da Oracle Arena, Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers. Favorito. E aí, Koba, qual as suas considerações sobre o primeiro jogo de amanhã? Olha, eu acho que vai ser igual foi o ano passado, vai ser um jogão. Eu acho que dessa vez os Warriors vão vir bem mais com sangue nos olhos. Eu acho que vai ser um jogaço, só sei disso. Eu acho que esse ano o buraco é mais embaixo pro Golden State Warriors, porque o Cleveland Cavaliers chega inteiraço com o time na melhor fase pra mim da temporada. Foi o melhor desempenho do Cleveland foi agora nos playoffs. Tá com o time inteiraço. Mais tá descansado até. Muito mais descansado. Ganhou duas de 4-0 e uma de 4-2. É, então eu acho que o Cleveland, olha, na minha opinião, se o Golden State não abrir o olho, chegar com um salto alto aí, o Cleveland pode surpreender, até porque se a gente pegar pra analisar o ano passado, o Cleveland chegou todo quebrado, só chegou com o LeBron James, e mesmo assim deu trabalho, ganhou no estádio da Oracle Arena, chegou a liderar a série, inclusive, depois tomou a virada, mas eu acho que com o time inteiro, o Cavs pode dar muito mais trabalho pro Golden State, pode até conseguir a vitória. É, se o Golden State entrar como entrou no primeiro jogo da final da conferência contra os... Qual jogo? Ou a semifinal da conferência, contra o OKC, aí eu acho que perdendo um jogo em casa, eu acho que acaba até a série. Até porque na Quicken Loans Arena, no estádio do Cleveland, tá difícil de ganhar deles lá. Eles estão atropelando todo mundo. E além disso, o Cleveland tá com dois jogadores que já são veteranos da NBA, já rodaram a NBA inteira, que é o Channing Frye e o Al Jefferson, que eles estão jogando muito. E toda vez que eles entram, eles estão metendo bola de três, uma atrás da outra. Então eu acho que esse fator aí pode ser determinante, inclusive, porque a gente sabe que o Golden State é conhecido pelas bolas de três e tal. Só que a melhor média da NBA de bola de três é do Cleveland Cavaliers. O J.R. Smith dispensa comentários, ele é o principal chutador de três do Cleveland Cavaliers, mas se for citar nome aqui, o Kyrie Irving sabe chutar bola de três, o LeBron James sabe chutar bola de três, o Kevin Love chuta muito bola de três, Channing Frye e Al Jefferson, como eu já disse, jogando muito, e o J.R. Smith também. É, o importante, acho que o mais importante é começar ganhando já esse primeiro jogo, porque eu acho que a equipe que sair vencedora amanhã, começa amanhã as finais, certo? A equipe que sair vencedora amanhã já vai com um clima melhor. Aí eu já discordo disso daí, até porque a gente sabe como que é a NBA, né? Dois jogos de um time em casa, depois dois jogos do outro time em casa e depois alternado. E eu acho que a possibilidade de jogo 7 nessa série é imensa. E óbvio que o Cleveland Cavaliers, mesmo que perdeu o primeiro jogo em Oakland, não vai abaixar a cabeça, porque coisa mais normal é perder lá. Com certeza. Não é questão de abaixar a cabeça, mas acho que é questão da empolgação do time que vai sair vitorioso. Até porque a gente viu como foi os playoffs até agora. E além disso, um fator que pode até fazer uma certa diferença é que o pivô das duas equipes estão em fases totalmente distintas. O Tristan Thompson do Cleveland Cavaliers está em uma ótima fase, tá pegando rebote, como ele sempre fez, aliás, ele pegando muito rebote ofensivo, muito rebote defensivo, e enquanto isso o Andrew Bogut do Warriors não tá jogando nada. Então, Vixe. pode fazer diferença aí, porque você ter um pivô em boa fase é sempre um diferencial para a equipe. Eu quero ver o Iguodala nessa série também, quero ver se ele consegue desequilibrar igual foi o ano passado, só que eu acho que dessa vez vai ser bem mais difícil. Aliás, o Iguodala que entrou de titular na última partida, ele costuma ser aquele sexto homem, aquele jogador que sempre entra e dá aquela... aquele bota gás, fogo no jogo, porque ele é um ótimo jogador, só que na última partida da série contra o OKC, ele entrou de titular no lugar do Harrison Barnes, e o Harrison Barnes, quando entrou muito abaixo do que ele costuma produzir, então acho que o Iguodala tem tudo para continuar sendo o titular da equipe. Então é isso. Eu acho que o Cavaliers vai entrar bem forte, ele foi campeão, né, do Leste, então eu acho que vai ser um jogo bem difícil, óbvio, os dois têm grandes craques do basquete atualmente, né, LeBron James, Cavaliers, não é o único, óbvio. Mas sim, eu acho que vai ser uma boa final. Já que eu ouvi o programa ontem e a bancada tava meio Golden State Warriors, então Go Cavs e LeBron James, MVP das finais e Cavs campeão. Com essa frase do Fredão, vamos chegando ao fim de mais um Arquibancada Mac. Vamos começar, o Marcos precisa de um microfone, então vai, Marcos. Boa noite, Pedro. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Até a próxima. Vai, Cuba. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Valeu, Flavião. E boa noite. Boa noite, Pedro Bassi. Boa noite, bancada. Boa noite, Flavião. Queria agradecer mais essa participação de hoje. Boa noite. E aí, Fredão? Boa noite, Pedro. Boa noite, bancada. Valeu, Flavião. E até a próxima. Boa noite, Flavião. Boa noite, bancada. Valeu pela oportunidade de começar a participar aqui no programa. E beijão aí pra Gabi e pra Bia. Boa, vamos escutar o programa. Já mandou um beijão. Então é isso, estamos terminando mais um Arquibancada Mac. Meu muito obrigado pra todos da bancada, para nosso querido e sempre ilustre Flavião. Pra você, querido ouvinte, aqui quem fala é Pedro Rocha. Fui! Mackenzie.